aí. É com a mesma moeda que se paga, e foi só pegar você com a mão na massa que a vingança foi formando no meu pensamento. Fiquei tenso, fui malando, derramei aquele choro descarado, soluçado, mentiroso. Acabou e o pior é que eu nem lamento. E sem perder tempo, eu não vou deixar a deprê me pegar. Gostei de você, respeitei, mas sei lá, basta uma cena dessa pra gente perder todo o respeito. Não tem jeito, tá achando que eu sofri, fiquei mal, mas eu tô aqui, tudo bem, na moral. Eu não tenho a intenção de te reconquistar, mas eu tenho uma surpresa pra te dar. Hoje eu tô na pista, e qualquer proposta indecente me conquista. E não vai ser com uma mina desconhecida, vai ser sacanagem, vai mudar a imagem que os outros têm de mim. E na hora, se chegar alguma amiga sua eu pego, se for inimiga eu também não nego. Vai sentir na pele como é ruim, vai saber bem assim que eu aceitei o fim. E lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Não, né? É com a mesma moeda que se paga, e foi só pegar você com a mão na massa que a vingança fui formando no meu pensamento. Fiquei tenso, fui malando, derramei aquele choro descarado, soluçado, mentiroso. Acabou e o pior é que eu nem lamento. E sem perder tempo, eu não vou deixar a deprê me pegar. Gostei de você, respeitei, mas sei lá, basta uma cena dessa pra gente perder todo o respeito. Não tem jeito não, tá achando que eu sofri, fiquei mal, mas eu tô aqui, tudo bem, na moral. Eu não tenho a intenção de te reconquistar, mas eu tenho uma surpresa pra te dar. E qualquer proposta indecente me conquista, e vai ser sacanagem, vai mudar a imagem que os outros têm de mim. E na hora, se chegar alguma amiga sua eu pego, se for inimiga eu também não nego. Vai sentir na pele como é ruim, vai saber bem assim que eu aceitei o fim. E lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Se quiser diversão, eu tô aqui, hein? E lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. É com a mesma moeda que se paga. Lá, lá, lá, lá.